quanto é fazer o bem, quanto vale o seu ar, que valor sua vida tem, e não dá nem pra contar, o sabor que a água tem, quanto vale a presença de quem te faz bem. Pobre de quem chora tristeza, valoriza a solidão e desconhece a beleza de ter no coração aquela velha lembrança de quem se foi sem dedicar a última dança. A pessoa amada que pela madrugada procura em várias faces, mas não encontra em nada. Eu sei, o tempo passa, amores vêm e vão, mas tempo dedicado por amor não é em vão. Então, eternidade enquanto dure e reze, pra que se esse acabar o próximo supere. Feliz então assim por tempo indeterminado, respirando novo a cada novo passo, pois as lágrimas passadas têm que passar, e daqui pra frente vai ser o que será. Sei que papo furado não balança ninguém, calor humano é bom, tem no som, então vem. Levante a mão pro alto pra cantar pra quem se foi, estenda a mão pra frente e receba quem vem depois. Procura-se pessoa sincera e verdadeira, por quem se possa até botar a mão na fogueira. Se o que era amor mudou e hoje só te faz mal, para um pouquinho o som, só pra poder dizer tchau. Quanto vale o som do mar? Quanto é fazer o bem? Quanto vale o seu ar? Que valor sua vida tem? E não dá nem pra contar, o sabor que a água tem, quanto vale a presença de quem te faz bem? Quanto vale o som do mar? Quanto é fazer o bem? Quanto vale o seu ar? Que valor sua vida tem? E não dá nem pra contar, o sabor que a água tem, quanto vale a presença de quem te faz bem? Tristeza nasce ao ver partindo, sem a presença no espelho, coração partido, brota descrença. O mesmo não aguenta, é bem forte o sofrimento. A dor que mata é a lembrança de outros tempos, e o que sobrou é pra se levantar do chão. Eu vou pedir pra Deus, por favor, faz assim não. A saudade é forte, mas bem mais forte cê tem que ser. Teu orgulho é o orgulho de quem te viu crescer. Se é paixão, decepção ou amizade, tocar pra frente aí, próxima fase. Se hoje tem show do Cacique Mirim, então tente tirar uma onda do início ao fim, independente do que passou ou então vai passar. Deixa quem quiser saber, deixa quem quiser falar. Eu vim do canto sul pra te trazer meu canto, quero sua colaboração, não fique de canto. Tem quem chora as mágoas num copo de aguardente, mas se você prefere a canção, então vem com a gente, pra saudar os verdadeiros que estão do seu lado, e pra aqueles que já se foram, um forte abraço. Saudade, ainda bem que sou brasileiro, se não fosse eu não teria essa dor no peito. Quanto vale o som do mar? Quanto é fazer o bem? Quanto vale o seu ar? Que valor sua vida tem? E não dá nem pra contar, o sabor que a água tem, quanto vale a presença de quem te faz bem? Quanto vale o som do mar? Quanto é fazer o bem? Quanto vale o seu ar? Que valor sua vida tem? E não dá nem pra contar, o sabor que a água tem, quanto vale a presença de quem te faz bem?